Colônia 264, Leia 01202, Salvador, serviço Salvador Anciário, chame o controle Aracaju, na frequência 920, decimal 3. 203, obrigado, boa noite. Alfa Juliette, portão 62 de achar na 250. Toma Roger, vamos 334, ele é. Vamos 334, boa noite, a porta externa. Seguindo a descida, o azul 5127, controle Salvador. 5127, tem vida separada 2010, ajuste na 099, autorizado a final do procedimento de LSX-ray, reporte estabilizado. LSX-ray autorizado, reportar estabilizado, 2000 pés ajustado, 1099, obrigado, senhor. Autorizado 2024, vou direto TAP, separa 3000 pés, ajuste na 099. Ok, direto TAP 3000, ajustado 1019, 2224. Salvador, o gol 1170, BLB 125, 4 horas 14, 25. 1170, traz o ataque CIA Índia, reporta onde para o dono 0 pronto, que negou no 0 no norte, só não copiei o alternado. Alternado é 25. Faça externo, 364. 1364, traz o ataque pouso, pista no 0, vento 130 graus, 069. Eu colo no 0, 364. Amigo Salvador, boa noite, azul 4062. 4062, essa é a minha indicação, direto TAP, para 4000 pés, ajuste na 019. Direto TAP, 4019, 4062. Pode prosseguir no ataque, né, 064? Sim, 4.04, chegando no 064. Azul 5127, redução de velocidade para 2009. 2009, reduzindo azul 5127. Vai interceptar o Jolly Barra, certo? Sopa para a Charlie, se é a Tango, utilizando o texto para passar no procedimento, eu gosto para transferências de comunicações. Tango. Companhia na curva final, utilizado lema, todos no zero. Charlie Serra, tomo 2 milhas para o marcador externo, completo o sinal do procedimento, torre na noite do sinal 95. Tango, obrigado. Salvador, Charlie Serra, tomo. Palma 4, Alice Atum, continua a aproximação, informarei o pista livre, aeronave da Gol, aliança da decolagem. Tango. O Charlie Sierra Tango, se autorizado, pousa na 17. Charlie Sierra Tango, o 17 só possui uso visual, confirma a intenção. Afirmativo, cancela. Charlie Sierra Tango, IFR cancelado aos 4.6. Prezado quase pelo direito, 17 é bom de ar quase. Repor, falhamos. Afirmo, Bruno 364, aos 47, prezado táxi alfa, estivesse portão 02. Bruno 170, autorizado a decolar, pistola 0, vento 140 graus, 069. Vou decolar, chegou 1970. Boa noite, Gol 1228, quem quiser tomar contrário, decisão no 50. Gol 1228, sendo identificação, vem direto e passa para a língua de voo 050. Quem ficou? Picape 050, Gol 1228. Assine coisa do transpondo 5135, modo normal. Prepara nível 1370, após 2000 pés, no direto Jana. Aciono 5135, após 2000, chamo Gol 1170. 1170, está sob contato radar, 2000-0 Salvador, após posição Jana, vou evitar. Após Jana, evitar, Gol 1170. Ele é estabilizado, campo à vista, é o 5-1-2-7. O 5-1-2-7 completa o final do procedimento de violência que tem, por sinal 0 de Salvador, chamado por Renan 8, decimal 9-5. Renan 8, 9-5, obrigado, Sharon. Boa semana, 5-1-2-7. Realmente. Oi, Salvador, muito boa noite, o Condor 7 da Azul, tá passando Sintra. Azul 5127, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 06. Livre pouso, pista 10, 5127 da Azul. 062, desça para 2000 pés, ajuste na 099, autorizado a final do procedimento de LFX6, pistão 0 de Salvador, passa estabilizado. Autorizado 2000 e autorizado LFX6, no 0 passa estabilizado, 40 beleza. Passarelo 2224, passando a posição do 1, completa a final do procedimento de LFX6, chama torre no 8, no sinal 95. 1895, passarelo 2224, bom dia. Bom dia. Bom dia, passageiro 2224 no ILS. Passageiro 224, bom dia, continua a aproximação, informarei o pistoleiro. 2224. Sola 52, livre à direita, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, livre à direita, chama 1219. Mantenha a sua frequência. Mantenha a frequência, azul 5127. No 228, deixa para 2000 pés, ajuste na 099, autorizado a final do procedimento de LFX6, deixa na 0 de Salvador, passo estabilizado. 2000, começo 19, vai reportar estabilizado em LFX6, dá uma 0, voo 1228. Leonardo 7-0, chame centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. 26.85, 25.45, boa noite. Boa noite. Azul 40 BB. 4062, completa o final do procedimento de LX6, torre no 8 do sinal 95. 1895, boa, 40 BB. Azul 4062, continua a aproximação, informarei pistoleiro. Ciente 4062. Azul 22224, sola 56, livre à direita, autorizado táxi Alfa Juliette, remoto 12. Livre na primeira direita, táxi Alfa Juliette, 12. Confirmando a posição remota 12. Alfa Juliette, remoto 12. Confirmando o táxi para o passageiro 2224, Alfa Juliette Romeo 12. Confirmo. Muito obrigado. Azul 462, solo 00, nível direito, autorizado táxi Alfa Kilo para o FAT 3. O FAT 3 fica até de sinalização no solo. Alfa Kilo, FAT 3, até a sinalização 406. 4062. Solo, Passarelo 224, Alfa Juliette, remota 12. Assim, o remoto no 2 fica na seta sul do pátio. Tem como fazer a direita e até lá pátio 1, era pátio 1 mesmo. Gente, parar aqui um fast track aqui. Vamos entrar no pátio e regressamos. Gente. Sala 05, liberando via Fox, Pátio Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao balizador. Fox, Alfa Kilo para o Pátio 3, 1, 2, 2010. Boa noite, para o Vitória da Conquista, copio nível 1.10. Afirmativo, senhorita, boa noite. Boa noite, autorizado para o Vitória da Conquista, via rota do ponto de voo, nível 1.80. Efeito sair da árvore, 1, após posição elétrica, transponder 5.1.4.2, frequência do controle Salvador, 1.2.0, última 8. Autorizado, Conquista, 1.80, decola, árvore 1, na saída, transponder elétrica, 5.1.4.2, na transponder, 1.2.0.8, controle, 2.2.2.8. Batalha 2228 correto, terremoto 1-2 entrando para os veículos na mesa. Então chamaremos o 2228. Passarei pelo 2228, sim. Senhor, só para informar, a gente já cumpriu o gradiente inferior na decolagem, ok? Sim, passarei pelo 2228, será informado ao controle Salvador. Apenas confirmando, vai cumprir a inferior da carta, confirma? Afirmativo, senhorita. Sim, sim. 0222 a Passaredo, puxa essa nave. Passaredo 0228, livre sinal, reporte pronto para o táxi. Livre sinal, chamando o táxi 0228. Contato, está com 42 na PLB, 335 alternando Salvador. Passaria do 2228, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1, Taxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 908. Autorizado até o ponto de espera da 10, Pátio 1, Índia, no ponto de espera, chama pronto, 1018, 2228. próximo ponto de decolagem, zero, tá pronto. Astralha 2222, autorizando a linha de decolagem, no zero, 21, 20 graus, 092. A linha decola no 0, 2228.